dirá. Y por este amor desfalece a minha alma. Quero mais de ti, Senhor. Pode o sol brilhar mais, posso ter tudo que eu sempre quis. Sem o amor desse Deus Shabbat.